é o Segurança Legal, episódio 146, gravado em 7 de março de 2018. A segurança da urna eletrônica nas eleições de 2018. Neste episódio, recebemos novamente o professor Diego Aranha para falar sobre as novidades dos últimos testes de segurança feitos na urna eletrônica. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Pro5 Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá a todos os nossos ouvintes. Prazer estar com vocês novamente. Que eu vi aqui que eu falei com uma animação, né? É. Estamos muito animados. Mas, de fato, estamos muito animados hoje. Vamos conversar com o professor Diego Aranha. E sempre é um bom papo. Temos certeza que vocês vão adorar aí as revelações que o professor Diego Aranha vai trazer sobre os últimos testes. Você já sabe, né? Todos os links para os contatos e redes sociais você encontra lá em www.segurançalegal.com. Nos dê um page view e visite lá o nosso site. Também, Vinícius, não podemos nos esquecer que nós abrimos, já faz um tempo, a nossa campanha de financiamento coletivo. Segurança Legal é importante para você, já lhe ajudou, nós temos sido úteis para você durante esses 5 anos, então considere a possibilidade de nos ajudar. Acesse apoia.se/segurançalegal. Os apoios iniciam em R$5, né, e vai haver aí algumas recompensas para cada um dos apoios. E uma das recompensas, Vinícius, é justamente a leitura dos nomes dos nossos colaboradores aqui, dos nossos apoiadores. Infelizmente, nós não conseguimos ler todos, porque já temos... Não, felizmente, a gente não consegue ler mais todo mundo. Felizmente, no sentido de que está crescendo o número de apoiadores, então a gente agradece a todos, vocês são importantes, mas podemos ler alguns aqui, né, Vinícius? Isso, nome aí. De alguns. Vamos aproveitar para dar um abraço, então, para o Ederson Nunes, que é nosso insider, o Theo Costa também, que é insider... Os colaboradores Eric Tauil e Leonardo Andrade, e os participantes Diego Xavier, o Fábio Savella, o Vinícius Lima, meu xará, né? E o Vani de Oliveira Júnior. Muitíssimo obrigado a todos vocês, e inclusive a todos aqueles que nós não podemos citar neste momento, neste episódio, mas serão citados certamente nos próximos episódios do Segurança Legal. Certo. Muito obrigado, pessoal. Vocês são muito importantes para nós. Então, para ir direto ao resumo de notícias, vá para 17 minutos e 38 segundos. E para ir direto ao assunto principal, vá para 35 minutos e 22 segundos. Mensagens, ouvintes? Vamos lá. A primeira vem do nosso novo insider, Vinícius, o Renan Saice. O que, que disse o nosso novo insider, que já entra ganhando uma recompensa aqui, que é a leitura prioritária VIP de e-mails, né? Prioritária de e-mails. O Renan diz o seguinte: prezados, boa noite, sou o mais novo insider desse excelente podcast. Muitíssimo obrigado, Renan. Apesar de ser graduado e trabalhar na área de TI, passando por desenvolvimento, gerência de projetos, auditoria, atualmente ciência de dados, sou um apaixonado por direito e a sua relação amorosa ou odiosa com a TI. Curso... Amorosa, eu acho. Amorosa, eu acho, né? Quer dizer, não sei. Mas curso minha segunda graduação em Direito na UFRJ e encontrei em vocês uma excelente fonte de informação sobre temas relevantes. Olha só, cara, que legal. Ouvi todos os episódios de 2017 e 2018 e me preparo para uma maratona saudável, é claro, para ouvir os episódios anteriores. Ó, legal, Renan. Gostaria de sugerir um tema sobre o qual recentemente publiquei um artigo no portal Direito de ITI e também no LinkedIn. O tema é análises preditivas na prevenção criminal. Olha só que interessante isso aqui, cara. Legal. Como é o nome daquele Minority Report. Minority Report. Caso ache interessante, deixo o link do artigo em meu LinkedIn, que menciona case e implementações reais para a segurança pública, e cito também algo relacionado à inteligência e até mesmo aos tribunais. Claro que em relação à inteligência e tribunais, o risco de redução de direitos e garantias fundamentais em prol da segurança e confiança em scripts inteligentes de análise de conduta é notável e perigoso. Porém, quando a segurança pública, utilizando-se somente de metadados, são não caracterizados, ou seja, não utilizando informações pessoais, é possível realizar análises concretas e prever possíveis ilícitos, o que proporciona um melhor direcionamento do patrulhamento policial e redução da mancha criminal. Caramba, isso dá uma bela discussão. Sim. Para isso ocorrer, é somente mastigar um pouco da mágica chamada Big Data. Forte abraço a todos e não parem nunca. Obrigado. Opa, muitíssimo obrigado, Renan. Forte abraço. E, cara, esse é um tema muito legal, viu? Sim. Esse é um tema bem legal. Já nos sugeriram esse tema aqui. A gente vai deixar no show notes o link para o artigo do Renan, para caso os ouvintes queiram ler. Mas eu chamo a atenção para um aspecto aqui, Renan. Eu ainda não li o teu artigo, não sei se você fala sobre isso ou não. Que é o potencial que atualmente alguns algoritmos têm de causar uma discriminação de certos grupos. Veja, mesmo que não se esteja tratando de dados pessoais, dados de grupos, ou seja, situações que envolvem certos grupos em certos bairros ou situações que envolvem bairros que são frequentados ou que têm como moradores certos grupos sociais, você pode usar ainda esses dados para algumas discriminações. E nesse sentido, eu indicaria dois livros que podem te ajudar nessa tua pesquisa, que é o Weapons of Math Destruction, da Cathy O'Neill, e um mais recente, que é o Automating Inequality, da Virginia Eubanks. Eu vou colocar os dois ali no show notes, se você tiver interesse. São duas ótimas leituras aí para você se aprofundar nessa questão. Claro, existem muitas coisas escritas aí, artigos, centenas, milhares de artigos sobre o tema, mas esses dois aí que eu tenho tido mais proximidade nos últimos tempos e gostaria de te recomendar. Também, Renan, nós recebemos o teu e-mail ontem aí, então nas próximas horas nós vamos te enviar uma mensagem aí padrão para os novos insiders, inclusive com os links dos materiais exclusivos para os insiders, né, Vinícius? Sem dúvida. Que nós temos aí como recompensa alguns áudios adicionais e nós temos gravado alguns mini episódios aí. O último nós falamos sobre o caso do Netshoes e que nós entregamos para os insiders como um agradecimento especial aí em face de eles fazerem uma colaboração um pouco mais ampliada. Então a gente agradece os insiders e, Renan, aguarde aí que você vai ter mais episódios ainda aí para sua maratona. E o Renan também nos avaliou lá no iTunes, deixou uma mensagem também no iTunes. Ah, que legal! Sim, nos avaliou com 5 estrelas. Ele diz assim: prezados, gostaria de agradecer pelo esforço direcionado a nos proporcionar um excelente aprendizado e debate com os temas apresentados. Além de ser uma ótima fonte de notícias sobre esta relação entre o direito e a segurança da informação. Parabéns! Tá? Muitíssimo obrigado, Renan. Forte abraço para ti e aproveito para ler aqui também a avaliação do nome do usuário é Léo Foque aqui no iTunes, Guilherme. Uhum. Que ele coloca o seguinte: o conteúdo é ótimo, mas poderiam voltar com o tempo no episódio de quando começa o resumo de notícias e o assunto principal na descrição. Ou até mesmo no próprio podcast. No próprio podcast a gente tá mantendo isso já faz um tempo, viu? A gente tá mantendo. Tem direto. Em todos os episódios a gente... Pá, os últimos lá, sei eu quantos, a gente já tá fazendo aqui. Logo no início a gente coloca os tempos para você pular direto pro resumo de notícias ou pular direto pro assunto principal. O Léo Foque nos avalia com 4 estrelas. Muitíssimo obrigado, Léo. E nos fala o que falta pra quinta estrela. Se é só o tempo, nos avisa. Se for alguma outra coisa, por favor, nos avisa também. Um forte abraço, Léo. Também temos aqui a próxima mensagem do nosso também colaborador, o Rafael Sabe, falando sobre o episódio do... Spectre Meltdown. Do Spectre Meltdown. O que disse o Rafael, Vinícius? O nosso amigo Rafael Sabe diz o seguinte: esse episódio é, sem sombra de dúvidas, a mais didática explicação para essas duas vulnerabilidades tão faladas na mídia. Simples assim. Ah, cara, valeu. Obrigado. Eu tava tri preocupado com esse episódio. Ele ficou um pouco mais pesado, né? Sim, mas, sim. Mas ficou interessante. Obrigado, Rafael. Temos também aqui o Christian Oliveira, que mandou uma mensagem lá pelo Facebook, Vinícius. Ele diz o seguinte: boa noite, meus amigos, ouço o podcast de vocês e gosto muito de tudo que falam lá, identifico muita coisa. Atualmente faço direito e estou no décimo semestre, também faço um curso de programação em Python e adorando. Ó, legal, cara. Queria pedir uma ajuda, estou procurando uma pós-graduação boa em perícia computacional. Quando concluir o direito, já quero engatar nessa pós. Saber me indicar uma facul que tenha esse curso e seja bom? Achei algumas poucas, né? Ele cita aqui Mackenzie, FGV e IPOG, foram as que mais me interessaram, porém custam bem caro. Entendo que se tratando de Mackenzie e FGV, o valor do curso condiz com a qualidade do ensino, mas gostaria de ter mais opções de qualidade e escolher a que melhor se adeque à minha necessidade e meu bolso também. Vocês conhecem alguma para indicar? Desde já agradeço, tenha uma ótima semana. Guilherme? Pois é, às vezes nós não temos todas as respostas aqui, né? Eu não conheço o curso dessas três instituições, conheço as duas primeiras pelo nome, Mackenzie e FGV. Conheço o IPOG também, que eu fui convidado para dar um curso lá há uns 2 ou 3 anos, mais ou menos, mas o curso acabou não saindo. O que eu poderia dizer aqui para o Christian é o seguinte... Eu acho que antes dessa questão do curso, de realizar esse curso de perícia computacional, Christian, acho que seria interessante você pesar bem qual é o mercado para esse profissional, né? Porque a perícia computacional ela vai te reduzir um pouco o campo de atuação, no sentido de que você vai poder atuar em perícias particulares, você vai poder atuar como perito chamado por um juiz, você pode atuar como passando em um concurso e atuando como um perito oficial do Estado, né? Você pode atuar em algumas empresas, dependendo de situações de investigação de incidentes, mas mesmo assim... ele é um campo um tanto quanto reduzido. Então, antes de escolher o curso, eu te sugeriria verificar exatamente qual é esse mercado, para que você pense bem se esse é o mercado que você quer, quais são as oportunidades que existem, né? Levando em consideração que é um mercado um pouco mais restrito, né? Enfim, no que diz respeito às oportunidades que você teria, e ao considerar isso, você decidir efetivamente se quer ou não seguir por essa área. Veja, não estou dizendo que a área é ruim, que a área não deve ser seguida, não é isso. É apenas que você faça aí uma verificação básica de mercado aí para saber se esse curso vai atender às suas expectativas de trabalho aí para os próximos anos, né? Afinal de contas, como você mesmo disse, é um custo bem caro. Então, avalie bem isso antes do curso. E fica o convite também, Guilherme, para os nossos demais ouvintes aí que, de repente, por acaso, já fizeram algum curso nessa linha... entrar em contato com a gente e dizer, eu já fiz e esse aqui, sim, é bom, né? Para dar uma boa indicação, uhum, aí. Se for falar mal, não, é melhor não avisar, para a gente não ter que não ficar citando nomes aqui. E se mandar uma avaliação negativa também de algum, nos avisa que a gente repassa para o Christian sem ser pelo episódio aqui. Sem ser pelo episódio, para não publicar, né? Exato. Então, obrigado, Christian, pela tua pergunta e continue conosco. E por último, Vinícius, temos aqui o Marcos Brizolara, que deixou uma mensagem, que nos mandou uma mensagem sobre um caso recente aí que ocorreu, né? O Marcos diz o seguinte: bom dia, senhores. O que me dizem dessa notícia de que o Strava, aplicativo para monitoramento de atividades físicas, disponibilizou um mapa de calor baseado nas atividades de seus usuários, expondo assim bases secretas norte-americanas? Eu acompanhei isso, é verdade. E quanto a tantos outros aplicativos de uso pessoal que soldados certamente fazem uso, que possuem informações sensíveis que podem expor detalhes como estes. Segue o link da notícia, então tá lá nos comentários para quem quiser ver a notícia, tá lá o link que o Marcos mandou. Ele diz assim: elogio, a gente costuma não ficar repetindo, mas mais uma vez parabéns pelo excelente conteúdo disponibilizado com altíssima qualidade. Grande abraço, sucesso sempre. Pá, valeu, Marcos. Marcos, essa questão do aplicativo não é só questão de claro, primeiro que a gente considerar pontualmente o ambiente militar, né? Em que você tem lá as bases e tal, e isso é crítico para a segurança, localização, quantas pessoas estão lá, não só onde estão, mas quantos estão. Como é que estão se deslocando, com que velocidade, com que frequência, de onde para onde, etc. Isso é, isso é super estratégico para qualquer exército, qualquer país. Isso é o grande... É um problema que a gente também encontra, de certa forma, dentro das empresas, né? A gente poderia dizer que é uma certa forma de shadow IT. Então você tem lá você tem lá os soldados utilizando os seus celulares, né, os seus tablets, etc., com o software que eles bem entendem, porque afinal é deles e é permitido, né, fazer esse uso. E essas informações, mesmo que não vazassem da maneira como aconteceu com Strava, elas estão sendo enviadas para empresas privadas na internet, que sabem quem está lá, com quem está lá. Bom, aquela velha história que a gente já discutiu várias vezes aqui. Então, me parece que é um problema de shadow IT aí dentro das Forças Armadas. É um primeiro problema. E de forma idêntica, a gente tem o mesmo problema no setor privado, né? A gente tem empresas com funcionários, com seus próprios dispositivos, usando esses dispositivos para trabalhar, para trafegar com informações da empresa. E isso, eventualmente, acaba vazando, acaba sendo enviado, etc, etc, etc. Então, informações que são da empresa em contas pessoais, em serviços na nuvem e por aí vai. Então, isso é bem crítico, isso é bem delicado, sim, para se trabalhar na área de segurança. Eu diria que é a grande dificuldade de você conter, né? Os usuários hoje têm as suas necessidades, têm os seus dispositivos, e dependendo do ambiente, pode ser necessário, sim, você impedir que o seu empregado, e trazendo uma questão mais empresarial, evidentemente, né? No exército isso é mais verdadeiro ainda, mas você pode impedir certas pessoas de utilizar o celular dentro do ambiente de trabalho, por exemplo. Eu me lembro dos casos que causaram uma grande comoção do cantor sertanejo, aquele que morreu, e que a equipe que estava preparando o corpo, né, a equipe da funerária, creio eu, acho. Esse é um tipo de caso extremo, então, que demonstra como determinados ambientes podem contar com necessidades bem específicas de segurança que muitas vezes são negligenciadas pelos responsáveis, né? É um bom caso e a gente agradece aí o Marcos por nos enviar essa notícia para que a gente pudesse dar uma breve comentada. Obrigado, Marcos. Forte abraço, Marcos. Bem, então, se você não ouviu as últimas notícias envolvendo a nossa área nesta última quinzena, escute o nosso amigo Fábio Assolini com o resumo de notícias. Resumo de notícias com Fábio Assolini. Bem-vindos a mais um resumo de notícias no seu podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre tudo o que ocorre no mundo da segurança da informação. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão ao nosso quadro, entre em contato conosco. Nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com. E nesta edição, o maior ataque de DDoS de todos os tempos. Celulares Android infectados de fábrica. O ataque dos mineradores. Disputa pela espionagem governamental. A segurança das urnas eletrônicas no Brasil e no mundo, entre outras notícias. E vamos a elas. Mancached e o maior ataque de negação de serviço de todos os tempos. Começamos essa edição do Resumo de Notícias falando sobre o novo método de ataque de negação de serviço distribuída, também conhecido por DDoS, que permitiu que hackers quebrassem o recorde de tráfego gerado em ataques desse tipo. O ataque realizado contra o site GitHub atingiu a incrível marca de 1,35 terabytes por segundo, sendo o maior ataque desse tipo já registrado publicamente. A Akamai, que é a empresa que protegeu o GitHub contra esse ataque, confirmou esse volume de tráfego em um anúncio feito à imprensa. Ataques de negação de serviço têm por objetivo, quase sempre, retirar um site do ar. Na modalidade de DDoS, o método usado para isso normalmente consiste em inundar um site com um grande volume de tráfego de dados ou um grande volume de acessos. Se o ataque for bem sucedido, o site não conseguirá lidar com o volume de acessos falsos e acabará deixando de atender os acessos legítimos feitos pelos internautas. O GitHub chegou a sair brevemente do ar, mas a Akamai conseguiu dissipar o ataque. Só para constar, o recorde anterior de ataques de DDoS foi registrado em 2016, onde 1,2 terabytes por segundo conseguiu derrubar o provedor de internet DIN, o que causou aí uma série de indisponibilidade em diversos sites na época, como Netflix, Twitter, Amazon, PayPal, entre outros aí que eram clientes da DIN. É bastante interessante como o ataque foi realizado. Não foram usadas botnets. Vejam vocês, como é que pode um ataque de DDoS sem botnet? Pois é, nesse caso foi sim usado a amplificação do tráfego através do Maincached, que é um programa utilizado para acelerar o processamento de dados em alguns servidores. Especialistas apontam que outros criminosos devem continuar recorrendo a esse método até que os administradores de sistema protejam as suas instalações do Maincached, e me parece que a quantidade de servidores expostos e vulneráveis na internet ainda é bastante grande, o que possibilitou o ataque. Como essa técnica é nova e os primeiros alertas foram divulgados somente agora, muitos sistemas ainda seguem vulneráveis. Também é interessante nesse ataque o fato que os criminosos estão usando o tráfego de ataque para enviar uma mensagem de extorsão às vítimas. Solicitaram, nesse caso, o pagamento de 50 criptomoedas Monero para que o ataque fosse supostamente interrompido. O mais comum, porém, é que esse tipo de pedido de extorsão ocorra por e-mail, né? Mas nesse caso aqui, interessantemente, colocaram a mensagem no tráfego usado para fazer o ataque de DDoS, né? Sabemos que nesse tipo de ataque é pouco provável que, se você venha a pagar, isso surta qualquer efeito. Provavelmente não, porque os criminosos querem mesmo é fazer os ataques. E para piorar a situação, sempre dá para piorar, né? Foi publicada no PageSpeed duas provas de conceito, duas ferramentas que facilitam esse tipo de ataque de amplificação usando o Maincached. E claro, isso vai fazer com que o número de ataques usando essa técnica vá aumentar consideravelmente. Então nós podemos esperar aí mais ataques explorando essa falha. Talvez os nossos ouvintes se perguntem se há alguma forma de mitigação desse tipo de ataque que atinge especialmente os servidores. Sim, existe uma atualização do Maincached, a versão 1.56, que corrige as falhas exploradas desse tipo de ataque, mas também existem vários outros workarounds aí que podem ajudar a resolver o problema. Se você, nosso ouvinte, cuida da segurança de servidores, eu altamente recomendo que você verifique a segurança do seu Maincached. Lá no nosso site eu vou deixar um link que vai trazer essas orientações em detalhe. Menos ransomware, mais mineradores. O grupo criminoso lucra 7 milhões de dólares com criptomoedas. Pesquisadores de segurança identificaram que um grupo de cibercriminosos chegou a ganhar nada mais, nada menos que 7 milhões de dólares, isso em apenas 6 meses, com um método bastante sofisticado de infecção para instalar softwares de mineração de criptomoedas em computadores e servidores corporativos. Vejam vocês. No total, foram 2,7 milhões de usuários atacados por mineradores mal intencionados no ano de 2017. Quem divulgou esse dado foi a Kaspersky. É um número 50% maior se comparado com o ano de 2016. Os usuários que se tornaram vítima desse tipo de ataque quase sempre foram infectados através da instalação de jogos de programas, né, pirateados, e claro, aí junto com o software vinha o programa minerador, né? Outra abordagem interessante que ocorreu ano passado e que ainda segue em voga, que nós já comentamos aqui, que é a mineração através de páginas web usando especialmente o CoinHive. Os analistas que divulgaram esse estudo ainda perceberam que as infecções de ransomware, vejam vocês, estão desaparecendo, estão diminuindo em quantidade. Isso porque os cibercriminosos estão preferindo ataques usando mineradores de criptomoedas. Sabemos aí que os altos e baixos do Bitcoin e a grande popularidade alcançada por diferentes criptomoedas mudaram significativamente não apenas a economia mundial, mas também o universo da cibersegurança. Para ganhar esses valores em criptomoeda, esses criminosos aí estão começando a instalar esses softwares de mineração em ataques massivos. E claro, aí, como o ransomware tem um modelo de monetização bastante simples, sem, é claro, precisar sequestrar os seus dados. Banco não pode ser responsabilizado por golpe do boleto falso. Olha, uma decisão interessante da Justiça Brasileira nessa semana. A Caixa Econômica Federal não pôde ser responsabilizada por boletos falsos pagos nas suas agências. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou, no final do mês passado, um pedido de ressarcimento de um correntista de Ponta Grossa, no Paraná, que caiu no golpe ao pagar um boleto adulterado. Ele perdeu cerca de R$40 mil. O caso ocorreu em 2014, ano em que os vírus que alteravam boletos estavam em voga, né? Já havia uma quantidade muito grande. Foi oferecido ao autor uma proposta para quitar uma dívida com o banco de cerca de R$47 mil, e para fazê-lo ele fez um empréstimo com o banco e o correntista recebeu posteriormente esse boleto por e-mail, né? Algum tempo depois de efetuar o pagamento, ele verificou que na verdade a dívida ainda estava ativa e que ele havia sido vítima desse golpe do boleto adulterado, né? A ação foi ajuizada contra a Caixa. A vítima, né, o usuário, que o cliente do banco, pediu o ressarcimento dos valores e também uma indenização por danos morais no valor de R$20 mil. Ele alegou que a instituição financeira falhou ao receber o boleto, não cuidando aí da segurança, né? A Justiça Federal de Ponta Grossa julgou o pedido como improcedente e, conforme a sentença de primeiro grau, a sentença disse que a Caixa não participou em nenhum momento da emissão do boleto e nem do seu envio ao autor. A Caixa apenas efetuou o processamento do pagamento, né? Como nós sabemos, esse tipo de vírus segue ativo no país desde 2013 e todo cuidado é pouco na hora de você lidar com essa forma de pagamento. Vamos agora a duas notícias rápidas sobre smartphones. Na primeira delas eu quero comentar: empresa israelense Cellebrite promete desbloquear qualquer tipo de iPhone. Olha, eu aposto que muito político ficaria com medo ao ouvir essa notícia. Mais de 40 modelos de celulares Android saem infectados de fábrica. Você compra um celular e ganha um trojan de presente. Vazamento de dados mostra como a NSA rastreia outros grupos de ciberespionagem. Olha, uma reportagem publicada no site The Intercept mostra um fato bastante interessante relacionado aos últimos vazamentos dos documentos da NSA que foram publicados aí pelo grupo Shadow Brokers, né? E pouca gente se deu conta. Um grupo de pesquisadores de uma universidade na Hungria descobriu que entre as ferramentas, os exploits vazados, haviam aí alguns scripts que, ao serem decifrados, né, e analisados, demonstraram que um comportamento aí bastante interessante da NSA, que ao infectar um alvo, a NSA aí fazia diversas checagens nesses computadores invadidos, né, nesses computadores aí comprometidos, não só em computadores, como também em servidores ou nas redes atacadas, visando identificar se outros invasores possivelmente poderiam já estar instalados nessas máquinas alvo, né, do ataque. O que demonstra aí que as agências de inteligência no mundo têm brigado pela exclusividade da espionagem nas suas vítimas, né? A reportagem detalhou com bastante detalhes técnicos, né, acerca desses scripts, que têm não só funções para identificar se há alguma campanha de ciberespionagem rodando nessas máquinas, mas esses scripts também têm assinaturas que podem também remover os implantes de espionagem de algum outro grupo que poderia estar espionando a vítima, né? Garantindo aí dessa forma a exclusividade da espionagem dos dados da vítima, né? Se os nossos ouvintes quiserem saber mais detalhes dessa história muito interessante, o link estará em nosso site. Equifax. Mais 2 milhões e 400 mil pessoas impactadas pelo vazamento. Olha, depois de protagonizar um dos maiores cyberataques realizados no ano passado, onde 145 milhões de pessoas foram afetadas, especialmente nos Estados Unidos, a Equifax, que é uma empresa norte-americana de gestão de crédito, atualizou os números de pessoas atingidas no incidente. Segundo a companhia, mais 2 milhões e 400 mil pessoas tiveram seus dados hackeados a partir das informações das suas carteiras de motorista, né? Os nossos ouvintes provavelmente devem se lembrar desse episódio da Equifax, que foi lá discutido pelo Guilherme e o Vinícius no episódio 134. Com isso, né, subiu aí para o total de 147,9 milhões de pessoas que foram atingidas, o que representa aí 45% da população norte-americana, né? A Equifax prometeu que daria, né, proteção gratuita contra roubo de identidades às vítimas, né? Mas foi interessante porque a empresa descobriu esse acesso ilegal à sua base no mês de julho do ano passado, mas tornou o assunto público somente no mês de setembro. Netshoes vai ligar para 2 milhões de clientes afetados por vazamento de dados. E ainda falando sobre esse tema, né, quase em todas as edições a gente fala de incidentes de vazamento de dados. Na edição passada nós falamos sobre esse caso da Netshoes, onde quase 2 milhões de clientes tiveram seu nome completo, e-mail, CPF, data de nascimento e mais outros dados aí divulgados num vazamento, né? Pois bem, o Ministério Público do Distrito Federal atuou de forma até interessante, de forma bastante exemplar no caso, e anunciou aí que abriu uma ação civil pública contra a Netshoes, e solicitou aí que a empresa fizesse o aviso dessas pessoas, esses 2 milhões de clientes aí que foram impactados por esse vazamento. Mediante essa ação civil pública, a Netshoes decidiu então que vai, vejam vocês, contactar esses 2 milhões de clientes por telefone, né? Será que a Netshoes está sendo irônica aí na resposta ao Ministério Público? Porque, olha, essa conta de telefone vai ficar cara. FBI pagava equipe de reparos da Best Buy para vasculhar PC de clientes. Olha, a Best Buy é uma das mais conhecidas multinacionais do ramo de eletrônicos do mundo, presente aí em vários países, né? Geralmente quem vai aos Estados Unidos aí tem o costume de visitar as lojas da Best Buy. Ela é dona também de diversas outras marcas, né? Um dos serviços oferecidos pela empresa é o serviço de reparo de computadores, né? Através da sua subsidiária chamada Geek Squad, né? Que também é bastante popular entre os americanos que levam seus computadores para reparos, né? Nessa subsidiária. Pois bem, documentos obtidos pela EFF, que é a Electronic Frontier Foundation, descobriram um fato bastante controverso. O FBI pagou funcionários da Geek Squad para que eles denunciassem a presença de conteúdo suspeito encontrado nos computadores de seus clientes, né? Imagine você leva o seu computador para reparo e de quebra você ganha aí uma inspeção dos seus arquivos feito pelos amigos do FBI, né? O material contendo essa revelação foi conseguido pela EFF por meio de uma lei de acesso à informação que garante que o FBI nunca recomendou aos funcionários realizar a busca de forma proativa, né? Contudo, o FBI prometia recompensas financeiras caso algum funcionário da Geek Squad encontrasse, por exemplo, pornografia infantil na máquina dos seus clientes, né? E você, ouvinte, você acha que essa atitude do FBI é válida em investigações ou seria essa apenas mais um caso de invasão de privacidade? O mito da urna eletrônica à prova de hackers. E para terminar o nosso resumo de notícias, o jornal The New York Times publicou na semana passada um artigo bastante interessante detalhando as falhas de segurança existentes nas urnas eletrônicas usadas nos Estados Unidos. de acordo com especialistas ouvidos pelo jornal, desde 2011, vejam vocês, 2011, foram detectadas que as urnas usadas nas eleições americanas possuem diversas falhas de segurança no seu software, né? Houve, inclusive, casos onde foi encontrado software de acesso remoto a essas urnas eletrônicas usadas nos Estados Unidos. Atualmente são cerca de 350 mil urnas eletrônicas que são usadas nas votações dos Estados, lá nos Estados Unidos, né? E aí o nosso ouvinte talvez esteja se perguntando como estará a situação das nossas urnas eletrônicas aqui no Brasil, né? Especialmente nesse ano que é um ano de eleição. Pois bem, quem vai contar isso para vocês na continuação será o Guilherme e o Vinícius. Eu agradeço a sua atenção, voltamos a nos encontrar na próxima edição. Bem, já estamos de volta então aqui com o nosso convidado, o professor Diego Aranha. Como é que está, Diego? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia às pessoas que escutam. Obrigado novamente pelo convite, é sempre um prazer participar. É uma pena que a gente quase sempre só se fala em dia de eleição, em ano de eleição, né, Diego? Ano de eleição. As questões urgem, né? É, as questões urgem. A gente já falou mais de uma vez aqui, inclusive depois de conversar contigo outros anos aí, que, poxa, a gente tem que falar desse assunto fora do ano de eleição também e tudo mais, mas não adianta, né? É quando a coisa chama atenção, é quando a gente vai usar a urna, né? Senão fica, volta tudo normal, parece que não aconteceu nada, tá tudo tranquilo. Bem-vindo de volta, Diego. Obrigado. O Diego já participou aqui do Segurança Legal lá no episódio 55 em 2014, falando sobre justamente sobre a segurança na urna, e ele também esteve aqui no 127 falando sobre no episódio que a gente falou sobre o WhatsApp no STF, que participou também o Paulo Renat. No 82, avaliação de segurança de aplicativos bancários, onde ele falou de uma pesquisa feita com um aluno dele. E no 74, alternativas ao WhatsApp. Então, já participou diversas vezes aqui, é sempre um prazer tê-lo aqui, Diego. Especialmente sobre a questão da urna. Eu lembro que lá no episódio 55, você estava lidando com o projeto Você Fiscal. E depois, coincidentemente, o TSE parece ter se inspirado no Você Fiscal para também realizar lá um processo interno deles lá para conferência e tal. Como é que você viu essa questão aí dessa relação do Você Fiscal com o novo projeto do TSE? Eu não diria nem que é um processo interno. Eles basicamente implantaram uma ideia que facilita o Você Fiscal, e a gente também tinha discutido tanto na comunidade do projeto quanto tinha publicado no blog como isso facilitaria. Uhum. Mas adicionaram um código QR nos boletins de urna que tem os resultados daquela urna no final da votação. E esse código também é autenticado, tem uma assinatura digital e a especificação dele também é aberta. Então, qualquer pessoa consegue desenvolver um aplicativo que recupera essas informações do boletim de urna para uma conferência. O que é só complicado é que o objetivo deles é permitir apenas que as pessoas o que foi impresso no boletim de urna naquele dia com o que é publicado pelo TSE depois. Então, não há nenhuma intenção do lado deles de permitir uma conferência, uma totalização por amostragem ou algo do tipo, como era o objetivo original do Você Fiscal. Como era, Em 2016 chegou a fazer, né, uma fiscalização distribuída usando esses códigos QR com um resultado aquém do esperado. No primeiro turno foi até bom, a gente acho que coletou 5.800 a urnas, algo do tipo, e todas foram... A gente não observou nenhuma divergência, mas com o mesmo problema da amostra, a amostra é concentrada em lugares que, sei lá, tem interesse em fiscalizar por algum motivo, ou tem capacidade de fiscalizar, ou até onde a informação chegou. E aí, no segundo turno do Rio de Janeiro, a gente tentou fazer uma amostra aleatória com significativa, eu ia falar significância estatística, né? Não sei se isso existe, mas... E só para a eleição de prefeito do segundo turno, mas a gente não conseguiu bater nem a amostra, que era bem pequena, assim. A gente sorteou algumas sessões e tentou fazer as pessoas irem nessas sessões, mas nem isso a gente bateu. Mas também a gente não fez crowdfunding, né? A gente estava no pico da crise, então o projeto já não tinha tantos recursos. Eu vejo aqui que o tá no ar ainda o site, né, do Você Fiscal. Tá até o teu videozinho aqui explicando tudo. Legal. Vamos deixar no show notes ali para quem quiser saber um pouco mais do Você Fiscal. Diego, antes da gente começar nas questões mais técnicas, eu queria colocar uma questão inicial também aqui, que é: você não acha que o cidadão brasileiro, em média, lida muito mal com esse assunto de segurança na urna? Será que essa polarização política atual que a gente está vivendo não atrapalha um pouco a compreensão do povo, de uma forma geral, sobre os problemas da urna eletrônica? Eu cometi uma injustiça, eu vou acrescentar que na última eleição a gente trabalhou junto com a equipe do Apura Fácil, que era um outro aplicativo, e eu espero que eles façam fiscalização esse ano também. Então, de repente, eu acho legal. Que colaborar. Sim, as pessoas lidam muito mal, de fato, com... Porque eu sempre entendi como uma questão técnica, desde o início, né? Que claro. Impacta todos nós, independente da bandeira partidária ou apartidária que você vá levantar, todos nós utilizamos desse equipamento para escolher os nossos líderes, se ele falha ainda em satisfazer requisitos mínimos de transparência, mesmo estando em operação. Mas as pessoas polarizaram esse debate, que eu achei, talvez com, ou provavelmente com colaboração de alguns candidatos que estão tentando capturar essa pauta. Teve outros candidatos, mas não talvez candidatos bem classificados nas pesquisas, que estão capturando essa pauta para falar, se eu perder a eleição é porque teve fraude, porque não implantaram voto impresso, coisas do tipo, o que provoca uma reação igualmente estúpida do outro lado, né? Então, de vez em quando aparece aqui no meu Twitter, pedem voto impresso, são terraplanistas do voto, assim, sabe? O troço todo é documentado em relatórios, né? A gente observa a experiência internacional com sistemas de votação, como que problemas de segurança em outros países direcionaram decisões de projeto. E aqui a gente indo num debate que tem a ver com, meu candidato perdeu, por isso eu quero voto impresso, meu candidato ganhou, então voto impresso não é necessário. Então é uma loucura. Claro, vale para os dois lados, né? E, Diego, a gente tomou como base aqui para montar a nossa pauta dois documentos. Primeiro, um artigo que você escreveu junto com, vou ler o nome de todos os autores aqui, além do Diego Aranha, Pedro Iossis Barbosa, Thiago Nunes Coelho Cardoso, Caio Luders e Paulo Matias, que é o The Return of Software Vulnerabilities and the Brazilian Voting Machine. E o outro documento é o próprio relatório do TSE, ambos estarão lá no show notes, que fala sobre as descobertas das equipes que atuaram nesses últimos testes. Mas sabe que eu te confesso que eu senti um certo descompasso entre o relatório do TSE e o artigo de vocês. Eu fiquei com a impressão, e tu me corrija se eu estiver errado, que o TSE tentou amenizar algumas coisas que vocês... algumas das descobertas de vocês, né? Ou melhor, eles inclusive não chamam de vulnerabilidades, eles chamam de achados até mesmo. Você ficou com essa impressão também ou não? Há um certo, uma escolha cuidadosa de palavras e há eufemismos em certos pontos do relatório do TSE, sim. Eu não vou reclamar muito porque houve progresso, né? Se você comparar com outros relatórios de outros anos, houve um progresso enorme na tentativa de mostrar, de relatar com precisão o que a gente fez. Mas sim, o tribunal sempre escolhe palavras, né, e termos que talvez... Não induzam a gravidade da situação, ou não sei, tentem minimizar a polêmica e a repercussão. Então, essa escolha de achado, por exemplo, como se fosse alguma coisa que você tropeça na rua, né? Eu achei uma pepita de ouro, assim, não algo que um programador escreveu e tá lá não sei quantos anos. Assim. Então, claro. É como se fosse acidental, necessariamente acidental, né? Planetas se alinharam e aquilo aconteceu. Assim. E também. Tu evita de usar a palavra vulnerabilidade, né, especificamente. Tu fala em... Acho que no título, né, o TSE usa, pelo menos no título, eles colocaram, se não me engano, a palavra vulnerabilidade, mas ao longo do documento, eles preferem uma terminologia um pouco mais amena. No título tem vulnerabilidades e sugestões de melhorias. No título tem, é verdade. Isso. E depois, mas ao longo do texto, ela vira achado de software mesmo. Mas esse tipo de comportamento, que vamos dizer assim, não quer dizer que se está se escondendo os resultados, né? Mas de amenizar a gravidade das vulnerabilidades encontradas, ele é bem recorrente, né? Para quem trabalha com teste de invasão, verificação de segurança de software e tudo mais... É muito comum, a gente vai lá, encontra uma falha gravíssima, coloca isso num relatório e daqui a pouco a pessoa que se sente atingida muitas vezes, não é nem Parece que tu tá xingando o filho da pessoa. Ela se sente atingida e ela começa a realmente a tentar reduzir um pouco a sensação, vamos dizer, a percepção da gravidade do problema. Isso é bem natural, não é uma coisa específica do TSE. Empresas também fazem muito isso. Isso, e, isso. Sei lá, eu tenho acompanhado alguns debates sobre vulnerabilidades encontradas em criptomoedas e é a mesma questão, assim. Há uma tentativa de falar, não, isso não é um bug, é uma feature. Eu bem pragmático nesse ponto e falar o seguinte, ao mesmo tempo, pesquisadores, quando relatam as vulnerabilidades, eles normalmente carregam na tinta, porque você tem que mostrar para o leitor que aquilo é algo realmente importante, que não deveria estar assim. Então, de certa forma, acho que os leitores com acesso a esses dois documentos vão obter alguma visão ali no meio. Talvez não seja o fim do mundo que alguns pesquisadores... Eu faço meia culpa às vezes, porque quando você vê a vulnerabilidade, vê quão grave ela é, você sente o dever e a necessidade de reportar quão grave ela é. Com o tempo, a instituição tenta proteger sua reputação de algum jeito. Assim. Então, o que eu espero é que leitores com acesso aos dois documentos, os dois pontos de vista, cheguem a alguma conclusão que, no mínimo, esteja no meio aí. Perfeito. Mas, Diego, nos explica, nos dá uma geral de como é que foi o processo de verificação esse ano, que ele foi um pouco diferente dos anos anteriores, né? Sim, é que nem Fórmula 1, né? Todo ano muda a regra. O básico foi mantida, a gente teve uma janela de alguns dias para inspecionar o código, então a gente foi para Brasília, a gente viajou para Brasília e ficamos lá quartelados na sala do TSE inspecionando o código. Eu imediatamente fui atrás das questões que eu tinha observado em 2012 para ver se elas ainda estavam lá para serem exploradas ou não, porque tinha um plano de teste em 2012 que a gente nunca colocou em prática, porque não deu tempo naquela ocasião, e era a chance de tentar repeti-lo se os problemas não tivessem sido resolvidos. Foi exatamente o que a gente fez, já para adiantar um pouco. Mas a gente foi... A gente encontrou uma base de código um pouco melhor organizada, então isso tem modularizado as funcionalidades do sistema, a gente encontrou mais bibliotecas, módulos melhor definidos, com interfaces melhor construídas. Antes era meio que um bolão de código, a gente viu uma organização que ajudou, inclusive, a explorar a árvore da base de código, né? Porque é muito código, novamente. 13 e 17 milhões de linhas, assim, é muito código. Uma coisa que atrapalhou um pouco é que eles estão mudando a versão do kernel do sistema operacional. Eles estão saindo da 2.6 que eles usavam para 3.18, se eu não me engano. E aí, 2.16, acho que é 2.16. 2.16 é muito antigo, não? É sim. Está no nosso relatório, agora eu não lembro exatamente qual que é a versão. Mas vocês, uma coisa que me chamou a atenção é que vocês precisavam sempre apresentar um plano de testes. Esse plano precisava ser seguido literalmente, vocês não podiam desviar nem um pouquinho do plano. Como é que funcionava isso? Com a descrição de como funcionou o teste, a gente, depois da inspeção, a gente tinha uma janela de tempo para submeter esses planos de teste. Então, tudo que a gente observou na fase de inspeção, a gente tomou nota, né, e da superfície de ataque que a gente queria explorar. Então a gente redigiu esses documentos, a gente submeteu 4 ou 5 planos de teste inicialmente. Dois deles baseados no que a gente já tinha feito em 2012 com a minha outra equipe. E era novamente, você faz uma descrição um tanto genérica do ataque que você quer montar, porque ao mesmo tempo você não tem controle sobre o código-fonte, então você fica receoso do código-fonte, da vulnerabilidade ser corrigida entre uma fase e outra. Você tem uma promessa do TSE que isso não vai acontecer, mas você não tem nada muito rígido, né? Então, você não tem uma garantia forte de que o código-fonte corresponde ao programa que vai estar instalado na sua urna durante os ataques propriamente ditos, né? Então, o que você faz é redigir esses planos de teste, tentando minimizar a informação, dando ali uma descrição do ataque, mas ao mesmo tempo não tentando qual exatamente a vulnerabilidade que você quer explorar, porque eu participo de maneira razoavelmente adversarial nesses eventos, você não tem controle das condições. Então, até explorar a vulnerabilidade, deixar claro que ela está lá, eu acho que não faz sentido notificar o TSE. Acho que tem que seguir o protocolo razoável para ambas as partes. Então, a gente escreveu planos razoavelmente evasivos, com o componente do sistema que a gente queria atacar e com o algoritmo que a gente gostaria de seguir, o método que a gente gostaria de seguir. Ao mesmo tempo, você não pode ser evasivo demais, porque o TSE utiliza esses planos para confirmar sua inscrição. Então você se pré-inscreve uma equipe, e se você oferecer planos que parecem úteis ou não triviais para o tribunal, aí sua inscrição é confirmada e você pode participar dos testes. Durante os testes, a gente não precisou seguir estritamente os planos, porque a gente encontrou formas de desviar um pouco do protocolo. Se você seguir estritamente o protocolo especificado pelo TSE, você não consegue trabalhar direito. Assim. Tem uma pessoa acompanhando o trabalho, você fala, vou executar o plano de teste 1. Vou executar o primeiro passo do plano de teste 1. Gerar um cartão de carga. Caramba. O que a gente fizesse. Mas a gente foi fazendo assim, cara, vamos fazendo. Quando funcionava, a gente falava, funcionou. Pega o plano de teste 1, a gente vai repetir aí e você registra que funcionou, entendeu? Porque a gente estava até fazendo 3, 4 coisas em paralelo. A equipe era numerosa e muito qualificada, então não tinha por que a gente ficar preso seguindo plano por plano, senão a gente não teria feito nem a metade. Ainda assim, embora tenha melhorado a forma de trabalho que o TSE colocou, vocês disseram no artigo de vocês que o processo ainda é painfully bureaucratic. Diz para nós aqui um pouquinho, ou conta para nós um pouquinho de como é essa burocracia. Você precisa ficar preenchendo formulários, você pode levar os softwares que você quiser para testar lá ou não, como é que funciona isso? É, melhorou de certa forma, algumas coisas melhoraram, eu acho. Por exemplo, a gente teve um dia a mais, que foi bom. Outras coisas pioraram, então melhoras, né? A gente teve um dia a mais de testes, a gente solicitou um dia adicional e o TSE concedeu a um dia adicional, por isso a gente teve uma sexta-feira a mais. O NDA, a versão do termo de sigilo, foi extremamente diluída, então você só precisa manter, ou pelo menos nessa edição dos testes, a gente só precisou manter segredos sobre os achados, as vulnerabilidades encontradas, até que elas fossem notificadas ao TSE. Depois disso, a gente estava livre para se manifestar a respeito. A gente preferiu esperar o TSE publicar o relatório deles antes de se manifestar publicamente a respeito, só para entender o relatório do TSE como, de fato, o fechamento do evento formal. Então não é mais o termo de sigilo de 2016, que era para todo sempre, você tem que guardar informação sobre o que você observou lá dentro. Mas teve alguns regressos, né? A gente pôde tomar notas em papel, então isso foi um enorme progresso, a gente pôde copiar coisas do código em papel. O papel que a gente copiou uma coisa do código e cruzar a sala para levar o que a gente copiou para as máquinas onde a gente, de fato, fazia os testes. Então ainda falta... Nossa. Tem um air gap ainda que precisa ser cruzado. Sim, o ideal seria você ter uma replicação do... Ou seja, a máquina com o código, a tua máquina no lado, tivesse liberdade de fazer o que tu bem entendesse naquela máquina. Tudo bem, não tirar nada lá de dentro do ambiente do TSE, mas que tu pudesse fazer o que tu bem entendesse. Como a gente faz com qualquer aplicação, né, quando a gente vai tentar explorar algum problema. Que o código deveria estar na máquina que eu uso para fazer ataques. Assim. Uhum, sim. Mas não, tinha uma separação artificial entre as duas coisas e às vezes a gente tinha que ficar decorando e voltando, se perdia muito tempo indo e voltando. Tinha também uma separação entre as máquinas que com acesso à internet e as máquinas que a gente atacava. Você não podia... eles inicialmente quiseram restringir que a gente copiava da internet para trazer para as máquinas. A gente ficou brigando lá, né, e terminaram relaxando essa regra, porque não faz muito sentido. Uma outra novidade é que a base de código não estava completa, no sentido de que o TSE escreveu no edital que a gente não teria acesso a chaves criptográficas e a sistemas de geração de chaves. Na prática, foi que eles apagaram as chaves que estavam presentes no código-fonte. Se você abria, sei lá, um pedaço do código-fonte que monta as partições cifradas, e aí tinha um símbolo que era usado no código e não estava definido em nenhum lugar. E peraí, por que esse símbolo não está definido? Aí a resposta foi que a gente apagou as chaves do código-fonte para aumentar o desafio. Assim. Você fala, pô, mas eu não estou entendendo qual que é a função disso. Não, o objetivo não é incrementar e colaborar com a segurança do sistema? Ou isso é uma disputa entre os pesquisadores externos e a equipe de desenvolvimento do TSE? Então, continua ainda uma certa dualidade sobre qual o real objetivo dessa iniciativa. Nessa questão da chave, Diego, eu já aproveito para a gente entrar, para a gente listar um pouco aí as vulnerabilidades encontradas e tu dar uma explicação sobre elas. Essa questão da chave me chamou a atenção que eu estava lendo o relatório do TSE, né? E lá eles colocam que, conforme a lei tal, ou seja, eles citam a lei, a gente foi atrás da lei, a lei... de número 9.504 do ano de 97, isso? 7, isso. O artigo 66, parágrafo 2º né, fala que as chaves criptográficas não serão reveladas, não podem ser reveladas nesse tipo de teste. E aí ele cita essa lei lá no relatório e diz o seguinte: como as chaves estão hard-coded, estão lá no código-fonte, então o código-fonte que continha as chaves teve que ser retirado por causa da lei. Aí a primeira dúvida que tu me gerou ao falar sobre isso: eles removeram apenas a chave em si, colocando alguma coisa no lugar, ou removeram porções inteiras do código ao redor da chave, onde estava essa chave? As duas coisas. Então, quando eu percebi que tinham símbolos faltando, ou seja, o código que nos foi entregue não compilaria nunca, se a gente tivesse um compilador lá instalado na máquina de instrução, que também não tinha. Código não compilaria. Não tinha. Tinha um interpretador Python. E grep. Código inteiro em si, mais. Tinha grep, nano, né, o básico de uma instalação. O que fizeram foi transferir essas chaves, em alguns casos, para arquivos de cabeçalho e apagaram os arquivos de cabeçalho. Então, eu via arquivos sendo inclusos que não estavam na base de código. Então, eu pedi uma lista de todos os arquivos que tinham sido apagados e ela foi fornecida. Tem uma série de arquivos do kernel do sistema operacional que tem informação sensível, que tem chaves criptográficas, que foram apagados. Assim. Alguns continham fonte, alguns continham programa e não simplesmente a definição de um símbolo, outros tinham apenas um vetor lá que armazenava a chave. Certo. Um exemplo notório foi o bootloader da urna eletrônica, que ele tem código e tem uma chave que decripta a imagem de kernel no processo de boot da máquina, apagado integralmente. Assim. E aí a gente pediu, olha, por favor, nos forneçam o código-fonte do bootloader com a chave removida. E isso, de fato, foi cumprido no meio dos testes. Aí já tinha passado a fase de inspeção e afins. Então, ao explorar o código-fonte, a gente observava que, às vezes, faltava alguma coisa. A parte de transmissão também faltava o código IC, então a gente pediu para eles colocarem na máquina, eles foram trazendo, a gente foi descobrindo o que faltava e solicitando. Assim. E tudo isso envolvia preenchimento de vários formulários. A gente preencheu múltiplas instâncias de 8 tipos diferentes de formulários, solicitando códigos, solicitando esclarecimentos técnicos, pedindo autorização para entrar no ambiente de testes com um CD, com um software nosso, outro para pedir autorização para instalar o software nosso, que era um pacote simples de exploração, de ferramentas de análise de segurança e afins, o AIDA para fazer engenharia reversa. E a gente pediu autorização para instalar também nas máquinas deles. Então, todo dia começava com essa rotina de entrar com o CD, pedir autorização para o CD entrar, e demorava meia hora, às vezes, uma hora, para receber autorização, aí podia instalar, aí a gente descobria que faltava alguma coisa, aí no almoço tentava pegar o que faltou. Então, muito tempo tentando navegar pelos testes e pelas restrições que são impostas, tempo explorando o máximo de coisas que você consegue, né? Que eu acho que deveria ser o objetivo primordial. E Diego, e até pegando uma maneira mais light, para quem nos ouve, compreender claramente o que envolve essas chaves, as chaves eram utilizadas, então, para cifrar. Tinha uma chave utilizada para cifrar os arquivos em disco, certo? Na flash, no caso, né? E essa chave, ela era mantida no kernel. Perfeito? Sim. Né, com algumas informações, o IV era montado a partir já em Node e outras coisas mais, outras informações da partição. O próprio kernel, por sua vez, era cifrado com uma chave mantida no bootloader, perfeito? E aí a gente tem, então, primeiro o clássico problema de chaves criptográficas hard-coded, ou seja, né, direto no código. Exato. Que mesmo que você não tenha o código-fonte, você consegue encontrar. Inclusive, teve um outro grupo, né, que estava testando, que fez justamente isso. A partir do binário, ou seja, do código já compilado, eles conseguiram extrair a chave. E vocês tiveram uma vantagem para conseguir acelerar os testes, conseguiram ir um pouco mais longe, dado o tempo que você tinha para fazer o teste, porque houve um erro cometido pela equipe TCE, pelo que eu compreendi, e as chaves acabaram vazando, de certa forma, lá no código-fonte. Como é que foi essa história? Então, tem essa sequência de chaves inseridas no código-fonte, uma camada protegendo a próxima, né? Protegendo entre aspas, porque isso a gente chama de ofuscação, não chama de segurança propriamente dito, né? Mas o bootloader, que a gente não tinha o código inicialmente, contém uma chave que decifra o kernel tem, por sua vez, uma chave que decifra os arquivos no sistema de arquivos, do flash de carga e da memória interna da urna, e tem uma chave que decifra um outro conjunto de chaves de autenticação, que assinam o BU digital, calculam o verificador do BU em papel, tem uma série de chaves lá que autenticam os resultados de uma eleição. A gente encontrou diretamente no código-fonte a chave que fica embutida, embarcada no kernel, que decifra os arquivos do sistema de arquivos. Uhum. Transição da versão 2.6 para 3.18 do kernel do Linux, existiam duas versões, duas cópias, né, basicamente, com as alterações, é claro, do kernel do Linux, as duas árvores, uhum. E eles apagaram apenas da versão antiga, da 2.6. A chave ainda estava... Perfeito, cara. 3.18. Uhum. A chave, a gente falou, vamos pular todo o boot, vamos diretamente decifrar, claro, o cartão, o flash de carga, que é o cartão que instala software na urna antes das eleições, porque a gente vai ter acesso aos binários do software de votação. Então, a gente pode ver o mecanismo de verificação de integridade, né? O que é que nos impede de alterar esses arquivos para eles, não sei, fazer alguma coisa com o software de votação. A equipe da Polícia Federal, um caminho para essa chave que estava embarcada no kernel, basicamente carregando o flash de carga numa máquina virtual. Então, eles conseguiram ajustar a posição do boot, que é customizada, tem uma customização que o bootloader fica numa posição não padrão, então eles corrigiram isso e conseguiram dar boot no QEMU, num sistema de máquina virtual. Então, ao dar boot e inspecionar a memória da máquina virtual, eles observaram a chave criptográfica lá visível. Uhum. Então, eles encontraram um caminho sem depender do código-fonte para essa chave, o que completa, né, a nossa metodologia de maneira mais elegante. Você tem condições restritas e tempo curto. Então, a gente precisou pular essa fase para saber o que explorar a partir dali, né? Torcendo para a equipe da Polícia Federal completar o início do nosso ataque. E acabou, como a Polícia Federal conseguiu fazer essa parte inicial, acabou ficando, acabou paralelizando os esforços de vocês, né? Vocês não, ou seja, até no relatório do TSE, eles colocam que vocês tiveram uma vantagem porque, por um erro, a chave acabou sendo exposta no fonte. Como se... Quase como se dissesse, olha, eles conseguiram fazer isso porque a chave estava no fonte, né? Mas no momento em que o grupo da Polícia Federal, da DPF, conseguiu fazer a extração da chave a partir do binário, aí as duas coisas se completam. E não tem... Não tem como dizer, olha, exatamente, sem o fonte tu não faria isso que tu fez, né? Do Ivo Peixinho. Mas eu acho que tem alguns tons sutis nessa decisão de apagar as chaves que são muito interessantes. Primeiro, se eles apagaram as chaves, eles perceberam que o acesso a essas chaves dá um poder desproporcional ao atacante. Claro. Eles não iriam apagar as chaves. Uhum. É importante lembrar que todos os membros da equipe de desenvolvimento que têm acesso ao repositório de código dentro do TSE têm acesso a essas chaves. Então, sim, basicamente eles estão admitindo é que a fraude interna é enormemente... que ela seja montada fora do TSE, uma fraude que funcione com colaboração de alguém de dentro, porque a informação necessária para ter acesso privilegiado ao software está evidentemente acessível, está visível às claras, somente leitura, você não precisa nem modificar nada, para os membros da equipe de desenvolvimento. Então, isso foi uma admissão tácita disso. Bem, se eles esqueceram de apagar as chaves, que já é uma decisão de projeto completamente equivocada, assim, isso mostra não só erros de projeto, mas também erros de preparação. Um erro operacional numa etapa crítica. Eles atribuíram, claro, a si próprios a responsabilidade de sanitizar o código para exame externo e não foram capazes de cumprir essa tarefa. Se nós fôssemos fiscais de um partido político em obter vulnerabilidades na inspeção do código antes das eleições, e essa mesma falha operacional acontecesse lá, bem, a gente teria um enorme problema, certo? Ah, sim. Se de repente você tem uma equipe que está interessada não em ajudar o TSE, mas simplesmente obter tanto de informação quanto possível para eventualmente fazer algum tipo de ataque na prática mesmo, né? Isso desmonta essa argumentação que o TSE costuma usar, que a ideia de implantar voto eletrônico é eliminar a intervenção humana. Tem intervenção humana no desenvolvimento do sistema, nos procedimentos, claro, e ocorrem falhas de toda ordem, todo tipo. Afinal de contas, somos todos humanos e cometemos erros. É por isso que a gente não deveria ter um sistema com essas características em operação. E sabe, Diego, uma coisa que me chama bastante atenção é que essa decisão de retirar as chaves, ela está na lei. Ela está desde 2003, lá na Lei 9.504, de 97. O Vinícius falou no artigo 66, parágrafo 2º, em que basicamente eles, por legalmente estabelecer que nos testes vai ser retirado as chaves criptográficas, eles reconhecem, não só como tu disse tacitamente, mas eu diria, eles reconhecem expressamente, inclusive na lei, que esse é o grande problema de todo o processo, né? Você tem chaves, inclusive as chaves se repetem em todas as urnas, né? Ou seja, se você tem acesso a essa chave, você consegue violar não só a confidencialidade, mas a integridade de toda e qualquer urna, é isso, né? Sim, são duas chaves para a decifração do sistema de arquivos. Uma delas estava no código-fonte, a outra fica às claras no cartão de memória. Então, além dessa chave do bootloader, né, que a equipe do Ivo Peixinho conseguiu, da Polícia Federal conseguiu recuperar, você tem essas duas chaves, uma no código-fonte e outra no, ou na imagem do kernel, né, se você seguir a metodologia da equipe da PF, e outras claras que você precisa para decifrar o sistema de arquivos. E a nossa surpresa foi, ao decifrar o sistema de arquivos, que é uma coisa que também nunca tinha acontecido em testes anteriormente, né, em 2012 a gente apontou essa possibilidade ao observar ainda a presença de chaves criptográficas no código-fonte. Uhum. O código mudou, eles mudaram o algoritmo de cifração do sistema de arquivos, mas a chave continua lá. Então, a decisão de projeto equivocada está lá há 5 anos, ou mais, né? Talvez muito mais. Uhum. A gente não consegue traçar antes. Mas a oportunidade de examinar como que a verificação de integridade do sistema funcionava. E aí o Thiago, da nossa equipe, observou que a extensão .vst, que contém assinaturas digitais, contém a lista dos arquivos e suas correspondentes assinaturas digitais calculadas pelo TSE, e o sistema verifica essas assinaturas para ver se os arquivos não foram modificados. E ele observou que tinham dois arquivos, duas bibliotecas compartilhadas, que não estavam no arquivo de assinaturas, ou seja, não tinham sido assinados. E ainda assim eram carregados. Ou seja, como não tinha esse arquivo de assinatura, a assinatura não era verificada. E pelo que estava olhando no relatório, tinha um segundo mecanismo de proteção, que deveria ter funcionado também. Mas o retorno dele, quando dava erro, é negativo, né? Ele atribui esse valor a uma variável inteira sem sinal. Era mais ou menos isso que acontecia? Aí vira positivo. Aí vira positivo e dava sempre ok. Vira positivo. Não tem como verificar essa alegação, mas eu também não tenho por que duvidar dela. Uhum. A TCE, de fato, na apresentação antes dos testes, reportou que tem vários níveis de assinatura sobre os arquivos. Uhum. Um é esse dos arquivos VST, assinaturas adicionadas aos binários e às bibliotecas que são verificadas pelo kernel, pelo carregador. Mas nem sinal dessas assinaturas, né, interromperem nosso trabalho durante a verificação ou o estudo da verificação de integridade. Porque quando a gente observou que esses dois arquivos, um era a biblioteca que registra logs, eventos de log, né, o registro cronológico mantido pela urna, e a outra era uma biblioteca que gera chaves criptográficas, uma delas para proteger o RDV, que é aquele arquivo com as escolhas dos eleitores embaralhadas entre si para permitir uma recontagem, que a gente sabe que não é verdade, porque o RDV vem do mesmo software que conta os votos, então é simplesmente redundância, isso não permite recontagem. Os dois módulos de software sem assinatura, a gente na hora, no momento, entendeu que reações nesses dois módulos e a urna a gente conseguiria instalar o software na urna, a urna iria aceitar o software modificado e executá-lo sem problemas. E foi o que aconteceu. A primeira coisa que a gente fez foi injetar em todas as funções dessas bibliotecas uma rotina para, acho que, imprimir fraude na tela. Assim. Isso aí foi tela, só carregar, né? A urna imprimiu fraude, a gente falou, poxa, a urna já está rodando o código nosso. Certo. E aí, aí a gente precisou de mais concentração, acho que todo o resto dos testes, porque a gente percebeu que a gente tinha a capacidade de executar código arbitrário, o nível de intrusão mais alto que você pode atingir, né? Só deixa eu fazer aqui um adendo, Diego, só para ficar claro para quem nos ouve, não é da nossa área, né? É uma biblioteca, você tem programas que rodam no computador e há porções desses programas que a gente usa repetidamente ou são fornecidas por terceiros. E essas porções a gente coloca em bibliotecas de funções, digamos assim, tá? E aí, quando você vai rodar o programa, ele executa e ele vai ler, a partir dessas bibliotecas, essas funções. O que o grupo do Diego Aranha fez foi descobrir algumas dessas bibliotecas, na verdade duas, que não estavam sendo verificadas, ou seja, eles podiam modificar a biblioteca e o sistema ia aceitar a biblioteca numa boia, carregar com os programas junto. E aí eles conseguiram injetar código dentro dessas bibliotecas, conseguiram alterar a biblioteca e botar funções deles lá dentro. Daí vocês alteraram log, né? Jogaram informação na tela, fizeram, como é que é, boca de urna na própria urna, escrevendo voto e um número na urna e tal, né? Sim, de início que a gente precisou se concentrar, porque se você pode rodar qualquer trecho de código de sua autoria, você tem que decidir o que é que você vai rodar. Então a gente precisou ter muita calma e saber, tá, a gente pode rodar qualquer coisa na urna que a gente escreva. Uhum. De algumas poucas tentativas para acertar endereços, né, acertar todos os pequenos detalhes para fazer isso, assim. Mas a gente tem que decidir, né, a equipe teve que decidir o que explorar. Então, de início, a gente começou explorando as vulnerabilidades fornecidas por essas duas bibliotecas, esses dois módulos, que, felizmente ou infelizmente, depende do ponto de vista, eram usados por vários aplicativos do software de votação, inclusive o Votação Oficial, que é aquele que os eleitores terminam usando no dia da eleição para escolher seus candidatos e etc. Uhum. Então a gente começou explorando o que é que essas bibliotecas fornecem. Então a biblioteca de log fornece o arquivo de log, monta o arquivo de log, autenticados e etc. também, que é utilizado numa eventual auditoria, porque esse arquivo de log registra quando, por exemplo, a identificação biométrica de um eleitor falha, que horas a urna foi carregada, que horas a eleição começou, que horas a eleição terminou. Uhum. Então ele vai mantendo o registro desses eventos. Então a gente conseguiu mudar uma cadeia de caracteres na biblioteca e, ao simular uma eleição, a gente percebeu que o arquivo de log produzido por essa eleição simulada estava adulterado. Então aí a gente concluiu, tá, conseguimos invalidar o que é natural, mas você precisa demonstrar essas coisas experimentalmente para convencer do discurso, uhum, né? Claro. No software, o arquivo de log não mais serve para observar como o software funcionou. É uma conclusão óbvia, mas a gente achou importante demonstrá-la experimentalmente. E também, antecipado na função que gerava chaves criptográficas para proteger o RDV, para mostrar como quem tem controle do software consegue violar o sigilo do voto. Como o RDV armazena essas escolhas embaralhadas de eleitores, se você tem cópias do arquivo antes e depois, cópias legíveis do arquivo antes e depois de um certo voto de um eleitor ilustre, no arquivo você sabe como esse eleitor votou. Então a gente alterou a biblioteca para a chave criptográfica que protege esse arquivo enquanto a eleição está em curso ser apenas zeros, de forma que a gente poderia decifrar esse arquivo no computador comum, sem a ajuda da urna para gerar sua chave dinamicamente, etc. Então a gente tirava o cartão, copiava o arquivo, decifrava as escolhas até aquele momento e repetia o processo depois desse voto ilustre, né, para mostrar como quebrar o sigilo do voto. O TSE no relatório fala que isso não seria muito efetivo, porque surge suspeita, né, o mesário tem que ficar tirando e colocando o cartão. O objetivo era muito mais mostrar, num contexto de uma eleição real, como violar o sigilo de um voto, porque, por mais que todos os votos são iguais, temos que reconhecer que quebrar o sigilo de alguns votos é mais importante do que outros. Sem dúvida. Claro. E temos controle do software de votação. Olha só até que ponto a gente consegue modificar o comportamento do software de votação para que ele seja distinto do originalmente programado. Eu estava olhando o código de vocês, Diego, que vocês colocaram lá no GitHub. Vocês tinham planos, até testaram num mock que vocês fizeram lá para vocês, né? Só para fazer o teste mesmo. Mas vocês tinham já coisa mais ou menos pronta, se tivesse mais tempo, para inclusive fazer alteração de votos, né? No último dia, a gente observou que o software de votação, o Votação Oficial, o aplicativo Vota, ele também usava essas bibliotecas que não tinham verificação de integridade adequada. Continuar explorando a funcionalidade dessas bibliotecas para frente, a gente resolveu utilizar essas bibliotecas para alterar trechos de código no programa ligado com essas bibliotecas. Porque na hora de executar, tudo vira código, tudo vai para a memória. Então a gente injetou código para fazer umas alterações cirúrgicas no software de votação, para alterar a votação enquanto ele estava em execução. Então, uma dessas alterações foi a boca de urna, né? Trocamos aquela mensagem "seu voto para", que aparece na tela do eleitor quando ele escolhe um candidato, por "vote 99", que a gente pensou assim, qual que é o mínimo esforço que a gente consegue colocar para mostrar que a gente não só tem controle da funcionalidade fornecida por essas bibliotecas, mas também tem controle do que utiliza essas bibliotecas. Então, vamos fazer uma alteração que seja visível para o eleitor. É tentando convencer um eleitor que está indeciso a votar no número 99. Muito mais para fins de ilustração do que, obviamente, um plano que seria colocado numa eleição real, porque uma fraude assim seria claramente observado, que, novamente, o relatório do TSE falha em capturar, né? Eles falam de, qualquer eleitor observaria isso e evidentemente, a gente estava demonstrando controle sobre o software de votação. Pois é, sabe que exatamente isso, eu até tinha notado aqui, que eles disseram, mas se você colocar alguma coisa na tela, o eleitor vai perceber e tal. Só que eles não captaram, ou não sei se não quiseram, não captaram, ou intencionalmente, né, tentaram diminuir a importância dessa vulnerabilidade, ou desse achado, como eles falam. Porque se o atacante tem capacidade para colocar algo na tela, é evidente que ele não vai fazer algo visível aos olhos das pessoas, vai tentar fazer alguma coisa que ninguém perceba. Acho que isso é bem básico, né? Exato. Ou ele poderia, ainda assim, comprando um pouco essa ideia, ele poderia fazer essa alteração na tela apenas se o eleitor digitasse voto para um candidato específico. E aí, como que você resolve durante a eleição? O eleitor chama o mesário porque tem uma coisa estranha, mas ele revela o voto dele. Então, no mínimo, você cria uma enorme confusão com uma alteração desse tipo, assim, que provavelmente forçaria novas eleições, que pode já cumprir o resultado esperado pelo atacante, vale lembrar. Se o candidato interessado está, de repente, subindo nas pesquisas e precisa de, sei lá, um mês a mais para tentar fortalecer seu resultado eleitoral, de repente, causar um enorme distúrbio, adiar a eleição em um mês, já é suficiente, assim. Então, por mais que esse ataque não seja a fraude que as pessoas esperam, ele já tem um impacto gigantesco na eleição real, ou variantes dele. Mas a gente trabalhou exatamente nesse trecho de código que desviava votos explicitamente de um candidato para o outro. A gente chegou a testar nosso ataque num computador com uma replicação do código da urna para acertar os endereços e afins, estava tudo funcionando, validou uma versão preliminar desse ataque onde a gente impedia o voto de ser contado e a urna, de fato, deu um erro de consistência falando que a cédula que armazena as escolhas do eleitor estava vazia, ou seja, a gente conseguiu impedir que ela armazenasse votos, que disparou um erro no software de votação. A próxima etapa era tentar carregar a versão do ataque que funcionava no computador, numa simulação, para o ambiente da urna. E aí, às 18 horas do último dia, pontualmente, os trabalhos foram interrompidos e a gente não conseguiu testar esse ataque, mas ele iria funcionar com certeza depois de talvez uma ou duas tentativas, né? O problema é que cada tentativa demorava uns 40 minutos para você instalar tudo, fazer o autoteste, então tudo gasta muito tempo. Ainda mais nesse ambiente. Essa parte aí de escrever os exploits, né, os códigos de exploração, do Pedro e do Paulo Matias, que estavam escrevendo código em assembly para montar essas bibliotecas. Então, foi absolutamente sensacional observá-los trabalhando. Eu estava vendo o código, eles devem ter tido algum trabalhinho ali de acerta uma coisa e dá pau e acerta outra, que é típico desse tipo de situação. Né? Endereço, por exemplo, e aí tem que corrigir. Aí enquanto tá testando, você vê o erro do endereço e fala que droga, eu sei exatamente onde é que é. Mas aí você já perdeu 40 minutos. Sim, tem que fazer tudo de novo. Só pra repetir. É, caramba. Exato. Isso, o que é bom de chamar a atenção dos nossos ouvintes é o seguinte. Esse é a clássica execução de código arbitrário por parte do atacante. Ou seja, o atacante pode escolher o que ele quer que seja executado na máquina. Então, a questão de jogar a palavra vote em fulano, né, ou vote em tal número lá na urna, essas alterações, como o Diego colocou, são apenas para mostrar, olha, a gente conseguiu botar um código que a gente queria lá dentro. E isso por si só já é um baita de um problema, independente da ação realizada. Porque você pode pensar qualquer ataque você quiser, ou seja, eu controlo o código que eu quero executar, é só o trabalho de eu codificar, acertar os endereços lá para carregar no lugar certo aquilo que eu quero que seja executado e pronto, eu tenho um ataque, né? Ou seja, você controla o ambiente, né? não tem muita saída. E tudo isso a partir de um outro erro clássico, né, Diego, que é as chaves no material criptográfico hard-coded, ou seja, direto no código-fonte, em vez de estar direto no código executável, ao invés de estar num dispositivo de segurança, né, específico para armazenamento desse tipo de material. Então é uma falha clássica, né? Eu atribuo a raiz de todos os males à cifração inadequada do sistema de arquivos, porque sem ultrapassar esse primeiro obstáculo, a gente sequer teria descoberto que tinham bibliotecas lá que não estavam. E para deixar claro, assim, a gente não simplesmente entrou no software de votação e trocou a cadeia de caracteres que estava no arquivo binário, até porque ele estava assinado. A gente injetou código numa biblioteca que, em tempo de execução, fazia uma chamada de sistema para transformar aquele trecho onde estava a cadeia de caracteres de somente leitura para escrita. Então teve assembly para fazer um system call lá e escrever por cima a string que a gente queria. A gente também mudou a versão do software de votação de hora da estrela para hora da treta. Sim. Também tem que se divertir um pouco, certo? Sim, tem que se divertir. essa modificação, isso que o Diego levantou é interessante, porque isso é uma proteção que a gente tem já há muito tempo, ela já existe, para evitar que você possa escrever em área de código. E interessante isso ter levantado esse ponto, Diego, porque para nerd esses detalhes são importantes, que é o cara vai lá, desativa a proteção de escrita na área de código e modifica o código executável já carregado em memória, né, em tempo de execução. E não é uma coisa trivial assim que você faz em 2 minutos. Isso dá um bom trabalho para se ajustar. Em prática, as ferramentas certas também é muito mais fácil do que parece numa primeira descrição. Assim. Então, outra coisa que ajudou muito foi o fato deles não utilizarem nos binários contramedidas clássicas, como endereços randomizados. Então, estava tudo nos mesmos endereços sempre. A gente não tinha que descobrir basicamente qual era o endereço e era sempre aquele, era determinístico, o que reduziu muito aí a possibilidade de dar algum problema ao executar o ataque. A gente tinha certeza de quais eram os endereços, porque eles eram sempre os mesmos, todos estaticamente determinados. Então, a gente também apareceram nos relatórios TCE algumas sugestões da própria equipe de adotar esses mecanismos para dificultar. Lembrando, né, já foi enorme o problema chegar até aí. Isso aí é só contramedida para ganhar tempo. Não é o que vai resolver o problema de segurança fundamental, que é o armazenamento inseguro de chaves, que é difícil, reconhecidamente difícil de resolver no caso da urna eletrônica, porque nem todos os equipamentos têm um módulo de segurança em hardware, que foi comprado para e implementado a partir de 2009, que seria um candidato natural para armazenar essas chaves. E a decisão do TCE foi colocar as chaves no código-fonte, compartilhar as chaves entre todos os entre todas as urnas de todos os modelos, porque eles não têm um controle fino de que urna pode substituir qual outra urna durante a eleição. Pode ser urna mais nova substituindo urna velha e vice-versa, e eles acham arriscado talvez ter versões diferentes do software, ou isso pode complicar a auditoria, pode complicar ou tentativas de auditoria, né? O argumento é exatamente que não tem auditoria, mas então, isso pode impedir a eleição de acontecer com eles, espero. Então, algumas urnas, modelos mais recentes de algumas urnas, elas teriam, então, a possibilidade de armazenamento de material criptográfico num hardware específico, com proteção para isso. No entanto, isso não é utilizado porque tem muitas urnas que não têm esse hardware e, portanto, a gente ignora e grava isso na flash e joga isso também, joga essas chaves no código mesmo, diretamente. É isso então, Diego. Pois é. Tá. Então, no fim das contas, a segurança de todas as urnas termina sendo determinada pelo pior modelo em operação. Sim. Então, só para fazer um resumo aqui, a gente tem o problema clássico de chaves hard-coded, né, chaves direto no código. A gente tem uma chave em claro que está na própria memória flash, lá no disco, digamos assim. a gente tem reutilização de chaves, ou seja, a mesma chave em todas as urnas. Então, você viola uma, você compromete todas. E a gente tem mais um último detalhezinho que queria chamar a atenção para isso aqui, porque a gente sempre diz que, não só dentro da academia, mas a gente diz para clientes, inclusive, não inventem os seus algoritmos criptográficos, utilizem coisas que já foram validadas, amplamente testadas e tudo mais. O TSE parece não ter criado um algoritmo novo aqui, eles usaram AES, né, num certo ponto aqui da cifragem. Só que eles fizeram uma modificação no AES, Diego, que começa a repetir, faz com que a gente comece a ter repetições de IVs aqui num tempo antes do que deveria ter. Explica rapidamente para os nossos ouvintes essa modificação, até para a gente saber, olha, pega o AES, utiliza como ele foi definido, não modifica ele sem saber o que você está fazendo. Isso, o AES continua sendo o AES original, mas o modo de operação que utiliza o AES, porque o AES só cifra blocos de 128 bits. Perfeito. Então você precisa de um modo de operação para cifrar blocos ou cifrar arquivos que são mais longos do que isso. Uhum. Implementaram, em 2012 eles usavam o modo CBC, eles alteraram para o modo XTS, em que o inode faz parte do vetor de inicialização. Perfeito. Só que eles tomaram essa liberdade de reiniciar o estado do modo de operação a cada 4.096 bytes. Uhum. Então, isso fragiliza a forma como o modo XTS foi projetado, porque você começa a ter um período dentro da cadeia de chave produzida ao executar o modo de operação, que não é o problema mais grave, né, evidentemente, mas é uma decisão curiosa, não está muito claro. Eles tomaram também liberdade em, ao corrigir o problema de embaralhamento do RDV que a gente observou em 2012, que a gente falou, acho que em bastante detalhe no episódio anterior, terminaram implementando um algoritmo que foi inventado por eles, assim. Então eles substituíram o RAND S-RAND, que era talvez a pior escolha possível de algoritmo. Sim, eu lembro disso. Para permutar ou embaralhar a informação sensível, inclusive alimentados com a hora, né, de impressão da Zeres, né, era terrível, assim. Então agora eles utilizam um algoritmo que foi customizado a partir de um algoritmo que está descrito na literatura, não na literatura científica, porque isso nunca foi submetido para um artigo ou para uma conferência, esse artigo em particular, mas tem um blog de um russo que ele publicou um algoritmo que ele projetou, que chama Saparot 2, e ele mesmo já disse que aquele gerador não tem a qualidade criptográfica e já liga para e-mails de uma lista de discussão onde as pessoas apresentam ataques contra esse gerador, não ataques mortais, mas ataques importantes. Fizeram algumas alterações de pegar a versão 64 bits e alterar para 32, e utilizam esse algoritmo junto com um gerador que vem do sistema operacional e com informação que o sistema operacional coleta como fonte de entropia. Assim. Então, fica um negócio super complicado para embaralhar o RDV, baseado no algoritmo que é customizado, que é basicamente inventado por eles a partir de um outro algoritmo. Então isso certamente mostra um padrão aí, né? Ainda de tomar liberdade com um projeto de algoritmos. Padrão que já foi, já participou de um concurso público e já foi pela academia, pela comunidade técnico-científica. Eles insistem em ainda arriscar o projeto de algoritmos próprios. Mais um problema clássico, né? Isso aí é de livro-texto, né, Diego? Isso aí, sim. Isso é o tipo de coisa que em sala de aula a gente comenta com os alunos, né? Recorrente, não projete seus algoritmos, não, a não ser que você saiba exatamente o que você está fazendo, né? De repente você tem 10 anos de experiência e é um especialista, participou de concursos quebrando algoritmos dos outros por uma década, começa a ter as credenciais para começar a projetar os seus próprios, assim, né? E, quer dizer, todo mundo projeta e termina projetando algoritmos ruins que são quebrados rapidamente, isso acontece. A diferença é que há uma distinção enorme entre você colocar um algoritmo no seu blog e alguém quebrar em poucos meses e isso entrar em produção num sistema de missão crítica. Claro que as pessoas são livres para projetar e cometer erros. O problema é quando isso entra em produção para proteger o sigilo do voto numa eleição oficial. Eu não sei exatamente como esse algoritmo foi concebido dentro do TSE, talvez com colaboração de pesquisadores em criptografia da ABIN que assessoram o time, o que me deixa um pouco mais tranquilo, mas ainda assim eu considero essa decisão arriscada, porque a customização de um algoritmo que já era fraco, para a geração de números aleatórios. Isso, por mais que a gente não consiga explorar, porque tem essa mistura frequente de dados aleatórios que vem do sistema operacional, é bem difícil explorar isso depois da eleição, mas essa não deveria ser a barra, né? Ah, está seguro, claro, porque não está evidente como quebrar. Isso não é, essa não é a barra. Está seguro porque segue princípios rígidos de projeto que foram sendo acumulados ao longo de décadas de erros. É, sabe que dá para notar, e já para a gente ir encaminhando para o fim aqui, Diego, é, primeiro que o Brasil ele tem uma cultura muito fraca de transparência, né? É, se a gente pega, por exemplo, a forma com que os alemães veem todo esse processo, inclusive o Tribunal Constitucional Alemão, em 2009, considerou inconstitucional a votação eletrônica e disse o seguinte, que eu vou ler, que só seria constitucional se o resultado puder ser examinado de forma confiável e segura e sem nenhum conhecimento especial do examinador. Deve ser possível para o cidadão verificar os passos essenciais da eleição e o acerto dos resultados sem um conhecimento técnico especial e, principalmente, né, eu acredito, o votante deve conseguir verificar se realmente seu voto foi computado para quem ele votou. Ou seja, não é, suficiente somente mostrar na tela, né, se comparado com todos esses itens anteriores. E se a gente compara com o nosso processo aqui, não é só a questão da falta de uma cultura de transparência, porque, creio eu, esse código deveria, é uma opinião pessoal aqui, não sei se você vai concordar ou não, eu acho que esse código deveria ser público, amplamente auditado, amplamente conhecido, porque senão você se baseia nesse princípio de segurança por obscuridade, né? Mas, ao mesmo tempo, demonstra, parece que um atraso institucional brasileiro, assim, que gosta de lidar com essa questão quase como de uma forma autoritária, ou seja, impedindo testes adequados ou dificultando os testes das pessoas. Vocês colocaram até no relatório de vocês que algumas vezes eram interrompidos pela imprensa por uma visita e pessoas vinham conversar com vocês. O que você acha dessas questões aí, Diego? Eu concordo que o código deveria ser aberto e amplamente auditado, porque é uma maneira de não só as pessoas entenderem como o sistema funciona, partes dele funcionam, né? Porque com esse tanto de código acho que é impossível alguém entender completamente como o sistema funciona, mas porque isso exerceria uma pressão sobre as decisões de projeto. Ao considerar que o código é secreto para todos os propósitos, a ponto deles terem liberdade de apagarem trechos específicos que eles entendem ser sensíveis, não há uma maneira... Bem, decretar o código como secreto é uma... cria liberdade na equipe de desenvolvimento de tomar decisões arriscadas do ponto de vista de segurança. Quem vai descobrir? Não é apenas o TSE, toda organização composta por humanos funciona exatamente assim. E não é apenas com software, né? Isso funciona também em procedimentos e a própria justiça. A justiça tem que operar de maneira transparente. Se o juiz, sei lá, decreta, toma decisões e não torna públicas essas decisões, ele está livre para fazer o que ele quiser sem nenhuma resposta à sociedade. Então, a ideia mesmo é se você transporta para software. Isso, claro, não resolve o problema, porque por mais que o código-fonte estivesse no GitHub e todo mundo pudesse acessar, se provar que aquele código-fonte, que foi auditado por todos ou por quem estava interessado, gerou os binários que estão instalados na urna que está na sua frente no dia da eleição. Porque pode ter acontecido uma série de intervenções durante a compilação, durante a instalação, o nosso próprio ataque de adulteração do flash de carga, assim, essa relação, né, entre o binário e o código-fonte, que a gente entendeu ser um ponto muito interessante de ataque, porque cada um desses cartões instalam, por exemplo. Então é uma maneira do atacante fazer uma intervenção pequena e ter um impacto multiplicado por 50 no número de urnas que vão ser instaladas. Então sim, há uma pecha de controle, há um certo como o sistema é encarado pela justiça eleitoral, ou eles entendem que a reputação deles está em jogo, mas ao mesmo tempo eles não estão dispostos, ou não dispostos na medida que nós consideramos suficiente, de tornar o sistema tão acessível quanto possível, com talvez receio disso causar instabilidade nos resultados eleitorais, e na estabilidade democrática mesmo, no Brasil, que já não é das mais sólidas, certo? Possível, mas esse é um problema que eles próprios inventaram. Se eles tivessem tornado esse troço transparente e acessível desde os anos 90, eu entendo que a gente estaria numa situação de maturidade muito maior hoje em dia. A gente está tendo discussões hoje que já foram tidas em outros países há décadas, assim. Eu me sinto, às vezes, nesse contexto, preso no passado. A gente está no, nos anos 2000 dos Estados Unidos, quando teve o escândalo da Diebold, a discussão do voto impresso, que já foi resolvido em outros países, ao entender que, bem, o eleitor tem que ser capaz de conferir que o voto dele foi para o candidato que ele escolheu, e acompanhar, ficou observando lá a urna que recebeu o voto dele o dia inteiro para ter certeza que ninguém mexeu antes dele ser contado, e ele vai ser contado na frente dele, é assim que funcionam eleições em outros países. Sim, claro. Com democracias mais maduras. E no Brasil ainda tem essa cultura de atribuir para uma instituição do governo, atribui o controle também para essa instituição do governo e reduz os mecanismos de controle social e todo mundo cruza os dedos na esperança de que o governo Sim. nos salve de algum jeito. Não, e pior, confie cegamente em toda a organização do evento, né? Eu sempre gosto de contar aquele caso em que eu estava dando uma aula e comentei sobre o teu primeiro artigo sobre a questão da vulnerabilidade, sobre os primeiros testes, e nessa aula tinha um funcionário do TRE, no caso aqui do Rio Grande do Sul, e que me agrediu firmemente, assim, no sentido de que eu não tinha o direito de atacar uma instituição como o TSE, como o TRE, e que eu estava desonrando o país, e quando na realidade todo o processo se firma na confiança cega que todo mundo precisaria ter no TSE, nos seus desenvolvedores, nos seus gestores, e por aí vai, né? Isso é uma coisa interessante, Guilherme. Eu acho isso muito estranho. Isso é uma coisa interessante porque não se trata de uma... Não se trata de uma simples desconfiança. Não confio em vocês. Mas se trata Sim. de dar uma confiança para, assim, no processo como um todo. Né? E a questão do modelo adversarial que o Diego comentou em vários momentos, nesse episódio, nos anteriores, também é crítico. Ou seja, você não tem nenhuma... inclusive o Diego cita isso no início do artigo, não há nenhum modelo de ameaça feito, entende? Não se diz exatamente, olha, nós estamos nos protegendo contra o quê? Atacantes, potencialmente um atacante interno? Né? Será que está se prevendo isso? Não se está? O que a gente tem de proteção contra um atacante interno? Não, os nossos envolvedores não vão fazer nada. Cara, obviamente eu a priori confio nas pessoas, entende? Mas Sim. vai saber, você não pode botar confiar toda a segurança de um processo eleitoral do país inteiro numa simples presunção de que, não, internamente eu não terei problemas. É delicado isso. Então deveria se ter uma modelagem de ameaças clara, aí os mecanismos para defender contra cada um desses potenciais problemas que a gente tivesse. E isso não porque a gente desconfia do TSE, mas porque a gente precisa de uma confiança sólida no processo eleitoral. Né? E isso é crítico para uma democracia. A lógica fica invertida um pouco, né? Porque o sistema, como premissa, é seguro. Se você contesta a premissa, você, de alguma forma, está... Tá atacando a democracia, né? Isso, inclusive, já foi publicado em nota pelo TSE anteriormente. Assim. Então, quando, na verdade, por mais que o TSE, todos os programadores se comportem da maneira esperada, o que a gente torce para ser o caso, eu sinceramente espero claro. Que seja esse o caso, até entendo que seja esse o caso, mas eu isso também. Não é suficiente, especialmente em matéria de eleições. Assim. Em matéria de eleições, tem que provar para todo mundo, cara, esse é o resultado. Além de qualquer dúvida, isso é inquestionável. Não porque um juiz marcou e disse que o resultado era esse, mas porque é evidente que é esse e a gente pode recontá-lo quantas vezes a gente quiser e a diferença vai ser mínima do resultado anterior e a gente vai concluir que o resultado é esse mesmo e o certo candidato ganhou, o certo candidato perdeu. Então, é muito estranha essa a forma como a instituição lida com isso. Qualquer argumento técnico, né? Nenhum argumento político, porque algumas pessoas levantam que o TSE deveria ser quebrado em múltiplos órgãos para eles se fiscalizarem entre si, ou tem essa discussão institucional que eu não me arrisco a entrar por não ser especialista, mas você apresenta um argumento técnico, você mostra, sob condições restritas, que o sistema é explorável dentro do modelo adversarial razoável, porque não há um modelo de adversário público, eu não sei se o TSE tem internamente algum modelo adversarial formal, mas não há nenhum publicado. Que... E as pessoas se arriscam a dizer que não, cara, você está completamente errado, porque isso, dentro do processo eleitoral, isso seria impedido, porque, sei lá, um juiz assina esse lacre, assim. Então, você tem que considerar que esses mecanismos podem falhar e, de repente, o juiz não assinou o lacre, alguém trocou o lacre, tem... Você claro, não pode confiar milhões, que... Né, de... tecnológico vai ser necessariamente mitigado por uma ação de humano em outro ponto. Talvez sim, talvez não. Por isso que você precisa ter um modelo adversarial e um processo inteiro calibrado e construído para respeitar, os proteger contra esses ataques dentro do modelo adversarial. O mais próximo que a gente tem é o FAQ do TSE, que foi publicado em 2014, depois da discussão em torno da ausência de testes em 2014, o tribunal publicou um FAQ que não dá um modelo adversarial, mas pelo menos responde ou defende algumas decisões de projeto com argumentos que eu considero questionáveis, mas eu acho que é uma referência interessante, vocês até podem colocar também na lista de links sugeridos desse episódio. E eu acho que é uma forma de entender como a equipe de desenvolvimento e de projetistas lá funciona, como que eles raciocinam, como que é um pouco da cultura interna. E lá é curioso que eles respondem a pergunta sobre o sistema de votação ser vulnerável ou não contra atacantes externos. Não é possível alterar o conteúdo de um cartão de memória, que foi exatamente o que a gente fez nesses testes. E não fala basicamente nada sobre um atacante interno. Assim. Então, a omissão de qualquer tratamento dessa questão nesse FAQ, eu acho que é revelador. Diego, uma última pergunta aqui. Já te agradeço imensamente pela participação, enfim, pela disponibilidade. A gente sabe que tu tá aí numa manhã bem ocupada, então obrigado mesmo. Finalmente, entre erros e acertos, entre avanços e retrocessos, mas no final das contas, parece que voltamos a rediscutir a questão da impressão do voto, que tudo indicava que haveria impressão de voto. Agora, nas últimas semanas, em meses, a Procuradora-Geral da República, né, a Raquel Dodge, já se manifestou no sentido de que, retornando àquela discussão, que não, mas isso aí vai violar o sigilo do voto e tal. Qual seria a tua, no exercício de futurologia aí, qual seria a tua aposta para o que vai acontecer com a questão da impressão do voto, que seria uma das grandes conquistas que nós teríamos aí em todo o processo? É uma questão que continua delicada. Ontem houve uma audiência pública no Senado para discutir essa questão, que foi bem tumultuada, assim. Acho que foi mais política do que técnica, o que faz sentido na medida que a questão vira um debate de todos, né? Quem sou eu para exigir que a discussão seja técnica, mas ela foi bem política, o que é, sei lá, faz parte. Sim. E recomendo as pessoas também assistirem. Sim, eu participei, eu falei por... Quando eu consegui falar, né, por uns 12 minutos só para falar do resultado dos testes, mas houve atropelos de todas as partes, assim. Houve atropelos da mesa, da plateia, o clima esquentou um pouco. Mas eu relatei o resultado dos testes, até para informar, né, e contradizer, como já foi cientificamente demonstrado em múltiplas ocasiões, que o sistema não é seguro o suficiente, nem vai ser nunca o suficiente para a gente não ter um comprovante que o eleitor possa verificar ou aferir seu comportamento durante a eleição, que é o que importa. Então, eu tentei apresentar o resultado dos testes como mais um argumento, ou mais uma evidência de que a gente não chegou lá e provavelmente a gente nunca vai chegar. A gente precisaria de mudar como toda a computação funciona para a gente ter um sistema que fosse seguro o suficiente a ponto de não precisar de registro físico. Assim. Então, tá essa enorme disputa. O TSE publicou uma resolução com os procedimentos de como usar o voto impresso nessas eleições. Eles inicialmente pretendiam implementar em 5% das urnas, o que é pouco, mas é um número maior que zero. Então, eu, de certa forma, já estava... feliz ou satisfeito, sim, por ser um número não nulo, mas aí a licitação complicou muito, porque ganhou a empresa Smartmatic e depois ela foi desclassificada, e aí não está claro a licitação, eu não entendo qual é o resultado da licitação. A Procuradoria-Geral da República entrou novamente com uma ação direta de inconstitucionalidade, cujo relator é o ministro Gilmar Mendes, então, que era o presidente do TSE durante os testes do ano passado, então sim, ele sim. Parte impedido, assim, mas ele é presidente do TSE e já vai julgar uma questão do TSE, não mais sendo presidente do TSE. Então, eu não consigo ignorar a enorme possibilidade dessa ação, de certa forma, ter sido encomendada pelo TSE para que o voto impresso seja derrubado com bases constitucionais antes das próximas eleições, e com os mesmos argumentos ou com argumentos piores do que a última vez que a lei do voto impresso foi considerada. Claro. Porque na redação da lei de 2009 tinha um trecho ambíguo sobre se os votos impressos iam ser autenticados com a assinatura de quem, que vários juízes entenderam que daria margem assim, à assinatura do eleitor, que, portanto, tornaria aquele voto rastreável, portanto, não mais anônimo. A versão nova da ação direta de inconstitucionalidade volta a trazer aqueles cenários de se a impressora travar, o técnico vai lá e vai descobrir o voto de alguém, como se o técnico não pudesse ir lá para, sei lá, ver a tela de alguém também durante a votação. Sim, ajudar a pessoa, ou as pessoas às vezes pedem ajuda, o mesário tenta ajudar de alguma forma. Então, essa não é uma ameaça que não existe agora. Ela é tratada com procedimentos e fiscalização. Então, ela continua existindo porque ela está presente agora e vai continuar existindo com o voto impresso. Completamente louco de que pessoas com deficiência não serão capazes de verificar o voto. Completamente louco porque atualmente ninguém é capaz de verificar se o voto está sendo verificado. De verificar o voto. Mesmo as que enxergam, né? Exato, aí você captura uma pauta de inclusão e de do órgão público a atender os deficientes para inverter a lógica do mundo inteiro e falar, cara, porque aquele cara não vai poder ser capaz, ninguém vai poder, ninguém vai. É completamente cruel até. É. Então, veremos o que acontece no prosseguimento dessa ação. Eu fico com bastante preocupação o retorno dessa discussão e fico me perguntar, sem ter uma resposta, qual é esse grande interesse em não disponibilizar o voto impresso quando todos não é só o Diego Aranha que fala, mas todos os especialistas que entendem do assunto, né, sabem que há essa necessidade para permitir uma auditoria adequada aí de todo o processo. Vinícius, quer fazer as tuas considerações? As minhas são muito rápidas. Mais uma vez, agradecer o Diego por se dispor aí a participar com a gente no Segurança Legal. É a primeira coisa, obrigado, Diego. E a gente fica vendo esses erros sendo cometidos aí paulatinamente, erros já bem comentados em livro, texto de cadeira de segurança da informação na academia. Uhum. A gente vê esses erros sendo paulatinamente cometidos aí, não só pelo TSE, né, eu tô aí me reportando desde os primeiros problemas com questão de embaralhamento de voto e tudo mais, né, inclusive descobertos pelo Diego Aranha, mas também as questões mais recentes aí com relação a chaves e tudo mais, que a gente vê também em empresas privadas, desenvolvimento de software, cometem os mesmos erros, criam seus próprios algoritmos, colocam chave hardcoded no código, e a gente tem solução para isso, né? Pessoas criando seus algoritmos, modificando algoritmos sem o conhecimento necessário, algoritmos criptográficos. Então, preocupa um pouco, sabe? A gente, mesmo usando as coisas que já funcionam, que a gente sabe que funcionam e já tem problemas, imagina inventando moda, digamos assim. Então, do ponto de vista mais técnico, assim, e realmente me preocupa esse cenário de falta de compreensão do que é a segurança da informação de fato e de coisas tão básicas envolvendo a criptografia que a gente continua fazendo da forma errada. Então esse é o ponto que eu fico pensando aqui, eu fico raciocinando. Hoje mesmo tem uma aula na cadeira de segurança da informação com os meus alunos, hoje à noite, e a gente vai estar trabalhando justamente a questão de geração de chaves, algoritmos criptográficos e tudo mais. Cara, eles estudando por conta já se deram conta dos problemas, das coisas que não devem fazer, então você imagina, né? Diego, quer fazer as suas considerações finais? Só agradecer novamente o espaço, é sempre um prazer participar do Segurança Legal com vocês. O debate sempre é em altíssimo nível, então eu agradeço, né, a vocês por fazerem um ótimo programa, assim, eu gosto muito. E posso sugerir também os demais membros da equipe, né, o Caio Luders, o Thiago Cardoso, o Paulo Matias ou o Pedro Iossas, para que eles possam participar, de repente, em eventuais edições futuras. Porque perfeito. Essa é a minha visão dos testes, ótimo, né? Eles também, todo mundo trabalhou em paralelo e eles também têm as suas outras visões, que eu acho que talvez possam ser interessantes de serem compartilhadas. Então, sim, acho que enriquece o... Porque também, não sei, no meu caso em particular, eu já tinha experiência acumulada de testes com TSE, já tinha uma certa... clima adversarial, então veja as coisas sob um prisma. De repente eles observaram sob um prisma diferente, que eu acho que a conjunção desses pontos de vista é o que atinge a verdade. E torço para que as coisas melhorem, né? Tanto no software, quanto no posicionamento institucional do tribunal, quanto na PGR, que tira do bolso ações diretas de inconstitucionalidade com argumentos absurdos, e que um dia a gente chegue lá. De forma geral, no Brasil, né? Que o Brasil chegue lá. Isso é uma pequena amostra, né, de tudo, assim. Mas acho muito curioso o interesse internacional sobre como as coisas acontecem aqui. A gente publicou a versão do relatório inicialmente em inglês, porque a gente não queria perder o prazo de submissão de uma conferência. E a versão em inglês já atingiu quase 16 mil acessos, 16 caramba, mil leituras. Nossa! Em vários sites e blogs e no Hacker News, em vários lugares, com threads de comentários, e as pessoas achando completamente surreal, assim, não só as vulnerabilidades, porque essas acontecem o tempo todo em produtos de todo espectro da indústria. É claro que não deveria acontecer num sistema de missão crítica, mas acontece. Claro. Mas especialmente quão bizarras são as restrições para que investigadores independentes possam acessar um sistema que a gente financia via impostos. Então, tem uns comentários muito curiosos na internet afora das pessoas surpresas com as restrições, assim, como a coisa toda parece ficção. É meio patológico até, a gente realmente fica difícil de saber quais são os reais interesses por trás dessas limitações, né? Mas enfim, mais uma vez, Diego Aranha, muito obrigado. Obrigado aos nossos ouvintes que nos acompanharam até aqui. Nos encontraremos agora na próxima edição do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima. Find the spot.